Y2 estabilizado, R9. Gente, bom, no 8-1-2, complete aproximação. Chame torre 1 no 8, decimal 9-5. 18-9-5 no 8-1-2. Voador 1-8-1-2, R9-5-1-0, está precisando. Voo 1-8-1-2, reporta baixado e travado, ajuste 1-0-1-3. Ciente, 1-0-1-3, reporta 1-8-1-2. Travado no 8-1-2. Noite 1-2, tráfego avistado. Autorizado pouso 1-0, vento 0-9-0-0, 5 Vente, livre pouso, toma 0, 1-8-1-2. Gol 9601 na sua identificação, desce para 2500 pés, ajuste no 0 no 3, para o Serra Vitor 366. Artigo 10 para 250, 250, vamos ver. Afirmativo 2500 pés, para o Serra Vitor 366. Solo 57, liga pista direita, chama solo 21, no decimal 9. 306, acione identificação, mantenha nível 150, ajuste 1093, reposte inicial de descida. Confirme para efetuar NDB Zulu, pista 10, para seguir para Salvador. Tem restrições 250010, ajuste 1093, Olimpo 06. Olimpo 06 está sob contato radar 35 milhas no noroeste do VOR Salvador. controle, o ajuste 06, o codificador, por favor. 06, desse, mantenha 2000 pés. Para 2000. Então, 9098, deixa o controle Salvador, aciona identificação. Desça para 2500 pés, ajuste 1013 na proa de Sierra Vista 366. Desça para 2506, complete aproximação, chame torre 18, decimal 95. Boa 9601, livre RNAV, pistola 0, reporte estabilizado. Autorizado RNAV, reporte estabilizado, boa 9601. Oi, Salvador, Olímpio 06, final UFPT do Global 10, baixa de trabalho. Sente Olímpio 06, reporta baixada e travada. Tava baixada e travada. Sente Olímpio 06, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 090 graus, 089, apenas confirmando. Pátio militar, né? Sim, Matheus, pátio militar. Olimpo 06, solo 09. Cruzado à direita, vai manter essa frequência, vai chamar na taxiway Delta para cruzamento da pista 90. Estabilizado, vou 9601. Tenente, sete aproximação, torre 1 no 8, decimal 95, voo 9601. 895, voo 9601. 9098, livre RNAV, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 9098. Controle Salvador, bom dia, até 3896, tem informação bravo, está para 1 no 5. 3896, show controle Salvador, acione identificação. Esse para 250010, ajuste no 013, para o outro serra 366. Eu sento para 2500, o ajuste no 013, para o 366, agradeço. Chegou 9601, tráfego avistado, autorizado a pouso. 190 graus, 0629. Pouso autorizado, gol 9601. Fake Olympus 061, autorizado o cruzamento, pistão 028, após hotel, pátio militar, estacionado, livrando frequência. Ou 9601 no solo azul 4, livre a pista direita, chama solo. 121, decimal 9. Direita, 219, decimal. Ou 9601 é. Como é isso daí de chamar o solo? Vai taxiar via Alfa, Kilo, Pátio 3, Uno Romeo é a prevista. Porém, vai seguir o sinalizador. Paulo Salvador, boa noite. 9601, no livro. 9601, Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Uno Romeo é a prevista. Alfa, Kilo, Pátio 3, Uno Romeo é a prevista. Paulo, confirma por voo 9601 na Via Delta. 9601, a prevista é o Romeu no Pátio 3, Alfa Kilo. Aquilo é a sua esquerda. É, tá na carta, não tem sinalização? É, na carta tá como Delta. Ok, a sua esquerda é Aquilo, ok? Ingressa para o Pátio 3. Gente, compra de pressionação, foi 18, pessoal, 9, 5. 2895, pegando a banda. Boa. 138 no meio, posto estabilizado. Gente, 138 no meio, atualizado, Renato. Paulo Salvador, que é o Mike X-Ray Golf. Mike X-Ray Golf, bom dia, prossiga. Bom dia, solicitando o reforço da posição 9 para o PAC 3, posição 6, Romeu. Gente, 9 para a 6, Romeu, não PAC 3. Só um minuto, posição reboque. Salvador, boa tarde, 9098, estabilizado a RNAV da Anadana. Scan 9098, já baixou e travou, já visual, o ajuste no 013. Em livre pouso, está 9098. 098, de pouso, pista 90. O vento, 080 graus, 06 de 19. Livre pouso 90, foi 9098. X-Way, X-Way Golf, né, escuta do Paulo? Tá ok, entendido, é... Só recapitulando aí, eu tô saindo da posição 9 do Parte 1, tá? Sente do Gate 9 para remota Censo Romeu 62 Romeu autorizado. Ok, obrigado. Solo 9098, solo aos 22, se liga a pista direita, chama solo. 121 decimal 9. Solo 219, Tana 098, boa noite. 3816, passando em casa, 3816, só obrigado, Renato, companhia. Gente, 318, um número com fecha aproximação, champanhe 118 decimal 95. 1895, tá 3816, grau. O solo 9098 da Tânia, Brobo. 38, corrigindo, 3038, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o 5, portão 9098. Afirmo 9098. Torre Salvador, bom dia. 138 no meio, 7 milhas da capitã 90. Foi em Salvador, tá 38 no meia. Tá 38 no meia, já baixou e travou, ajuste 10 no 3, padrão no momento. Ajuste padrão 10 no 3, tá baixado e travado, tá 38 no meia. Tá 38, 1 no meia. Tráfego avistado, 0090 graus 059, autorizado pouso, pista no 10. Autorizado pouso, 90, 7, tá 38 no meia. Parque X-Ray Golf, só para informação, a aeronave da companhia vai parquear no 05, ok? Na passagem é a mesma, após ingressa para o Pátio 3. Tá ok. Tá 32116, solo 27, ele vai abrir sua direita, chama solo 219. Direito 219, tá? 3896. Salvador, bom dia, tá? 3816, ali pronto. No meio, bom dia, Alfa, repórter André Juliette. Alfa, repórter André Juliette, tá? 3816. Solo Salvador, Mike X-Ray Golf, está autorizado a entrar a Pátio 3 para a posição 6 Romeu, Mike X-Ray Golf. Afirmo, Mike X-Ray Golf autorizado. Prato. Juliette, eu estou 3816. Ingressa no Juliette, portão 09, e assim que a aeronave da companhia ingressar no Pátio 3. Ingressa no portão da companhia, ingressa no Juliette 09, tá? 3816. Charlie Alfa, prossiga. Para cheque de equipamento, senhora. Fez ajuste de temperatura? Ajuste padrão no 0 no 3, temperatura 25 graus. Grato, bom dia. Nada, bom dia. Salve Salvador, Mike X-Ray Golf informando o término do reboque, obrigado. Mike X-Ray Golf, sentindo o término, bom dia. Salvador, bom dia, gol 9401, centro da Charlie, autorização, Curitiba, posição 06. Primeira não me chamou para qual que é o solo? Gol 9301, centro da Charlie, autorização, Curitiba. Confirmando 9401, não é isso? Afirmo. Que é 9401, Curitiba autorizado, nível 400. Nicola da pista no zero com primeira curva à direita, na subida ele, corrigindo Arbor, 1, após Arbor voa Elefant, após Elefant Nitibu e intercepta o Pesulo 2-1, seguindo conforme a rota do plano. Código transponder 5412, controle Salvador 120, decimal 8, informação ativo Charlie, confere. Estresado por 9401, autorizado Curitiba, nível 400, decola na pista no zero, curva direita, Avro 1, pois Elefa, Nitibu, Upper Zulu 2-1, conforme o plano. Transponda 5412 e controle 208, por 9401, posição 06. Correto, 9401, chama pronto, pushback funcionamento. Acelerado. Correct, altimeter setting 1013, descending to 2500. 2500 561, informação Charlie, confere. Galeão autorizado, nível 360, decolando a pista no zero com curva direita na subida da El, Leda e Irumi. Após o Upper November 857, conforme a rota do plano. Aciona 5404, controle 120, decimal 8. Obrigado, nível 360, dia Rafa de Moura, pela pista no zero da El, Leda e Irumi, após o Upper November 857. Transponder 5404, controle 208, gol no 561. Correto, no 561, chama pronto para estacionamento. Chama na água no 561. Salvador, no 486, posição 1, para... 9486, informação Charlie, confere. Galeão autorizado, nível de voo 400, decolando da pista no zero com primeira curva direita, subida da El, Leda e Irumi, após o Upper November 857, conforme a rota do plano. Aciona 5407, controle 120, decimal 8. Autorizado com a chance, então autorizado o caminhão 400, decora da média de vida da El, Leda e Irumi, conforme rota November 857, 407, 18, controle de voo 9485, batista, posição 1. Correto, gol 9486, chama pronto para o estacionamento.